Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar muito atento. Eu sou Arthur Perrucci, professor do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPE. Eu vou tratar aqui da informação falsa que vem circulando nas redes sociais de que o novo coronavírus foi fabricado em laboratório pelos chineses. Isso é um exemplo claro de uma teoria da conspiração. Podemos dizer que as teorias da conspiração nutrem-se da incerteza e da ambiguidade. Quanto mais dúvida, quanto mais incerta a situação, quanto mais difícil de se relacionar fatos e dados, mais fácil de se produzir uma teoria da conspiração. A teoria da conspiração pode ser entendida também como uma forma de reduzir ou simplificar a complexidade do mundo. Gera sentido em algo que parecia desconexo e muito confuso. Elimina o incerto e o indeterminado da explicação. Ela explica o que antes parecia um tanto inexplicável. Mas quero aqui relacionar essa discussão com uma situação de crise. Ora, a crise gera insegurança e incerteza. E vivemos uma crise política, uma crise sanitária, pandemia, e também, apesar de alguns negarem, uma crise institucional. E juntando tudo isso, temos uma crise generalizada de confiança. E boa parte das teorias da conspiração alimenta-se da falta de confiança nas instituições, falta de confiança na ciência, na reputação política, nos operadores do direito, na mídia. Bate de frente com as ditas instituições e suas explicações oficiais. Em quem acreditar, afinal? Uma pergunta que questiona a regulação da verdade nas nossas democracias. Repare que toda a teoria da conspiração é associada a uma acusação. Ela reduz a complexidade da pandemia do corona a algo bastante simples. Um plano abominável dos chineses, gente bem poderosa, que produziram o vírus de forma secreta, o segredo é uma característica marcante de qualquer teoria da conspiração, planejando uma ação ilegal e nefasta para se tornar a potência dominando o mundo. Com isso, o vírus vira produto de uma política deliberada. Mas a teoria do vírus chinês, como tantas outras, não surge do caos da nossa crise. Ela tem intenção, pois faz parte de uma estratégia de persuasão. Em suma, essa estratégia de persuasão está conectada a uma estratégia de poder. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, pois produziremos teoria da conspiração e fake news. Bem, eu fico por aqui. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf e procure a aba Coronavírus em Xeque. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.